essa eu dedico ao meu amigo galeguinho da Sofácil. Vou tomar uma, meu filho. Essa é pra você. Exclusividade. Estúdio 3D. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Pra nós dois caminhemos, talvez o vejamos depois. Vida comprida na estrada, alongada. Parto à procura de alguém, na procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Quero mandar um abraço para o meu amigo Manuel Ramiro, lá do Palhoção da Serra. Um cheiro no coração, meu velho. Alongada, parto à procura de alguém, na procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar.